DJ Loquendo, filha da puta, tira a cara, tira a cara. Eu fui dar um rolê, eu bebi, eu cheguei com uma garra de batom na minha cara. Mais uma vez terminei com minha namorada, e dessa vez ela não tava errada. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namora. Meu coração quer ela, mas meu corpo é não. Namora não dá, namora. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu corpo é não. Meu coração quer ela, mas meu corpo é não. Não dá pra namorar. Namora não dá, namora. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Seu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Seu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não dá pra namorar. Namora não dá, namora. Eu cheguei com uma garra de batom na minha cara. Mais uma vez terminei com minha namorada, e dessa vez ela não teve nada. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Não dá pra namorar. Força, vagabundo. Pode botar. Bota, bota. Pica de quatro, pica de quatro, pica de pica de pica de quatro. DJ Loquendo, namora não dá. Namora não dá. Namora não dá. Namora não dá. Meu coração DJ é ela, meu coração. Agora que você tá falando, você pode gozar, né, meu namora. Namora não dá.